Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da terra. Abençoa as pedras, que se nos fazem testemunhas, e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora, e beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Tema do dia. O tema do dia de hoje é lições de amor eterno. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã Irene Romero Doim. É da cidade de São Sebastião. E tem um livro muito bonito que está, inclusive, no Facebook. É um livro chamado Lições de Amor Eterno, de autoria da Irene Romero Doim e de Johnny Doim. Nós estamos aqui com a nossa irmã. Ela é nascida em Marília, assistente social aposentada como diretora técnica de divisão regional da Secretaria Estadual de Promoção Social de São Paulo, pós-graduada em terapia floral em São Paulo e psicanálise na França. É palestrante espírita, exerce atualmente a profissão de terapeuta floral em São Sebastião, aí no nosso litoral paulista. Bom dia, dona Irene Romero Doim. Bom dia. Bom dia a vocês que estão aqui no programa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento. E eu gostaria de manifestar a minha alegria por estar aqui e agradecer a vocês o convite. E esse livro que está aqui em minhas mãos, que está aparecendo no Facebook, aqueles que estão acessando o Facebook, será sorteado com a dedicatória da dona Irene Romero Doim. É Lições de Amor Eterno, um livro muito bonito, a capa muito bonita e o conteúdo também, segundo informações do Jorge Reis, que está aqui conosco, que esteve ontem na palestra da dona Irene, é espetacular. Só uma pergunta aqui, Rodrigo, nós colocamos alguma enquete hoje? Sim, sim, a pergunta do dia de hoje, para sorteio, né? Existe preconceito na diferença de idade no casamento? Por favor, ouvintes, comentem, entrem no nosso site do Facebook. Esse trocando em miúdo é um homem ser 20 anos mais velho que a mulher, ou a mulher ser mais velha que o homem. É esse preconceito que nós queremos que as pessoas nos respondam. Exatamente, porque o livro aborda esse tema também. Né? Então a gente vai aproveitar para o último comentário que nós vamos pedir, vai ser para palestrante hoje aqui, né? Sobre esse assunto. Porque... Né? Então, por enquanto, nós gostaríamos que vocês comentassem, que é muito interessante o que a Irene tem para falar para nós. O livro, para antes da gente fazer as perguntas do livro, mas eu gostaria de falar que é a vida da Irene, né? Muito legal os comentários sobre esse livro, o conhecimento dela também nessa área, e ter colocado isso na vida dela aí para todo mundo conhecer. Mas, para começar a conversar um pouco com a Irene, quando a gente fala em relacionamento, quando a gente fala em família, quando a gente fala em casamento, a gente já pensa em amor também, né? Nesse sentido universal. Irene, o que você poderia falar para a gente? Será o amor é o objetivo principal de nossas vidas? É o principal aprendizado para as nossas vidas? Seria o amor? Uma coisa assim? Pelo menos isso é o que a doutrina espírita nos diz, e que o Evangelho também, né? Jesus, quando esteve aqui, na minha opinião, ele veio para nos ensinar a amar e para nos trazer essa lição de que sem amor é muito difícil viver. Ontem você falou, fez um comentário interessante dizendo que todo o universo depende da lei do amor. E também certo. Que a lei do amor é a infraestrutura da evolução espiritual. O que você quis dizer assim com a infraestrutura da evolução espiritual? Na verdade, se nós não tivermos amor, tudo mais deixa de existir. O que eu disse ontem, por exemplo, é que tudo no universo, inclusive no universo relativo em que nós vivemos, tudo que é material está vinculado à lei do amor. Eu dei o exemplo da água, né? A água é uma síntese do amor que corresponde à renúncia de duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. E assim, tudo mais, todos os elementos químicos que existem no nosso planeta são representados, são representações da lei do amor. São renúncias da individualidade de alguns elementos para formar um terceiro elemento. É interessante essa colocação que você fez. Eu sempre gosto assim, de falar para as pessoas. Quando eu venho em palestra, eu não estou preocupado assim, com a palestra toda. Às vezes eu estou preocupado com alguns detalhes. Né? Certo. Porque a gente está tão acostumado aí em palestra que às vezes a gente fica pensando que sempre vai escutar as mesmas coisas. Uhum. Então eu presto atenção nos detalhes para ver se eu aprendo alguma coisa nova. Né? Porque às vezes eu saio de uma palestra e falo, poxa, só aquilo que aquela pessoa falou para mim já foi a coisa mais importante. Quando você falou das renúncias e falou da água, eu falei, nunca tinha escutado isso na minha vida. É, não, isso que eu ia... Porque, olha só, a gente aprende desde criança lá na escola que é uma partícula de hidrogênio e duas de oxigênio. Uma de... Duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então não H2O. É o oxigênio todo e nem o hidrogênio todo. Eles estão dando, cada um está dando a sua parte para formar a água. Quer dizer, tem que ter amor nisso aí, né? Senão não tem jeito. Então... Para mim, e ela já começou falando isso lá. Falei, opa, deixa eu prestar mais atenção, porque vai ter muita coisa aqui interessante para a gente escutar. Mas tem aquele japonês, o Emoto, ele fez um estudo sobre a propriedade da água. Ah, sim, é verdade. Eu já vi esse... Na internet, esse, né? Site, E ali ele mostra... Ele mostra a conformação das partículas de água quando expostas a determinados estimulantes, como Sim. músicas clássicas ou músicas músicas que não têm, por exemplo, músicas produzidas por instrumentos eletrônicos, né? As vibrações são completamente diferentes. Aqueles tcha-tcha-tchum que a gente está acostumado a escutar por aí, deve ter uma vibração, porque a gente agora só escuta tcha-tcha-tchum, tcha-tcha-tchum, né? É o que a gente escuta por aí hoje em dia. Né? Então deve ser uma vibração fora de série. Mas vamos falar sério, né, Irene? Irene, você que trabalha com florais também é baseado nisso também, né? Exatamente. Quer dizer, a essência floral é uma doação de amor das flores para nós. Olha que coisa linda. Legal. Você tinha pensado nisso? A gente olha as flores, não dá nem bola, né? Para o perfume, para as cores, para o tipo de flor, né? Eu fui para o interior agora, no começo de semana, mas como está florido lá aquela minha região, mas de flores totalmente diferentes da região daqui de São José, é interessante, né? Você vai para uma região, as flores são totalmente diferentes daqui. De ter flores, né? Por não exemplo, se a gente vai lá para o sertão, mesmo seco, a gente vai ver flores lá também. Sim, porque elas são adaptadas para aquela região lá também. Por exemplo, o Dr. Bach, que foi na nossa era o pioneiro das essências florais, era um médico homeopata inglês, ele tinha um jardim muito grande e um dia ele falou, não é possível que Deus tenha feito as flores só para alegrar a nossa vista. E ele, não contente com o resultado que estava obtendo com alguns clientes usando homeopatia, resolveu fazer uma experiência com as flores do seu jardim. E começou a se colocar como cobaia. Então ele ingeria essências que ele mesmo preparava dessas flores e começou a perceber que elas tinham realmente um significado relacionado com o nosso organismo. E assim ele descobriu 38 essências, foram as primeiras essências, o primeiro sistema floral, que é o sistema de Bach. E falando de floral, qual é a flor que tem mais propriedade, vamos dizer, curativa ou calmante? Olha, todas as flores têm uma propriedade. Esses preparadores de essências florais, porque hoje existem muitos sistemas florais pelo mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil é o país onde mais sistemas florais existem. Então, todas as flores têm alguma propriedade relacionada com o ser humano. Os preparadores de essências florais são pessoas muito sensíveis. Eles olham para uma flor que nunca tinham visto antes e sabem para que serve essa flor, pela sua conformação. Existe uma coisa que a gente chama de assinatura da flor, que é o conjunto da, da cor, do tamanho, do número de pétalas, da textura das pétalas, da textura das folhas, o momento em que a flor se abre, porque tem flores que abrem de manhã e fecham de noite, no dia seguinte abre de novo. Tem flores que abrem no começo da primavera e fecham no fim da primavera e morrem. Tem flores que morrem a cada dia e nascem outras. E por que o ipê nasce fora de tempo, fora da primavera? É tão bonito ver o ipê roxo, amarelo. Pois é, o próprio ipê é uma das flores que mais propriedades tem. É? E cada cor de ipê tem propriedades diferentes. É, eu lembro quando eu morava em São Paulo, namorava minha esposa, que era lá de Bocaina, houve aquele movimento grande com o ipê roxo, que isso, curava câncer. Aí se torna moda, né? Todo mundo quer. Eu sei dizer que eu tinha que ir lá na minha cidade, vamos dizer, não digo roubar, mas tinha que descascar ipê roxo de madrugada no jardim e para levar para São Paulo, né? Uhum. É interessante. Oi, vamos... Tem essa propriedade? Tem, realmente. Tem? Tem. Vamos... É, eu escutei o telefone tocar aí. Hoje eu cheguei e tinha umas duas luzes aqui em cima. Aí eu perguntei para você, Agui, para que é essas luzes? Ele falou, o telefone não toca mais, só a luz acende. Mas agora o telefone tocou, o público todinho escutou. É, tá vendo? Vamos lá. É lamentável. É, você vê? Não acender. Tem duas luzes aqui do tamanho de um farol de caminhão. Vou falar para o Maurício. E aí, fala, para que é essas luzes? É pro, quando o telefone tocar, só acende a luz, a gente não escuta mais. Primeiro telefone que tocou, todo mundo escutou. E a luz não acendeu. E a luz não acendeu. Mas vamos lá, vamos voltar no que interessa. O Liraucio está aqui, né? Entrou, né? O nosso amigo, nosso irmão Liraucio. Está mandando um abraço aqui para o Rui, para o Jorge, para o Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivência Espírita. Um grande abraço para o Liraucio. Você tem que marcar com ele para ele vir aqui, né, Rui? É, sim. Ele não pode vir no dia... 6 e 19, 12 e 19, se não me engano, de setembro, mas já vou marcar com ele. Isso, marca para setembro mesmo, Liral, sabe por quê? Porque em agosto parece que tem. Não, agora no final. Em julho e agosto nós temos duas pessoas que são. Tem a Célia Tomble e depois tem o outro nosso amigo lá que faz. Que canta também, né? O Jorge. O Liraucio vem no outro mês, aí fica mais legal. É interessante aproveitar esse gancho para falar que a agenda já está no site. Uhum. Quem quiser acessar lá o site do programa Vivência Espírita, clicar em agenda, ele pode acompanhar quais são os próximos programas. Uhum. Então, inclusive, pode ter outros programas que a gente vai atualizando. E também é possível acessar os programas anteriores. Ok? Legal. O site você falou agora? Não escutei. Programa www.vivenciaespirita.com.br. Legal. Olha lá, deixa eu fazer outra pergunta aqui para a Irene. Irene, uma pessoa que escreve um livro, Lições de Amor Eterno, que deu um nome para esse livro, eu fico pensando assim, uma pessoa assim, essa pessoa é você, claro. Acredita em alma gêmea? Claro. O último capítulo do meu livro, a esse capítulo eu dei o nome de Alma Gêmeas. E eu coloco lá o que eu penso a respeito. Certo. Você poderia comentar um pouco, por exemplo, porque nós espíritas costumamos a sempre falar, não, alma gêmea não existe. É muito comum a gente ouvir isso no meio espírita. É um conceito muito pouco aceito no meio espírita. E eu acredito que é por causa de um desvio ou uma má interpretação do que significa alma gêmea, né? De modo geral, as pessoas que rejeitam esse conceito é porque elas imaginam que duas almas gêmeas são duas pessoas que jamais discutem, que estão sempre em harmonia. E isso não é verdade. Quando Emmanuel, que foi quem usou pela primeira vez essa expressão no livro Há 2000 anos, quando ele falou em alma gêmea, em almas gêmeas, e em outros livros ele também cita essa expressão, ele não se referia a duas pessoas completamente harmônicas entre si. Ele se referia a dois espíritos que se ajudam mutuamente, apesar do orgulho e do egoísmo que ainda habita em nós com grande intensidade. Então, muitas vezes essas pessoas se distanciam, esses espíritos se distanciam durante séculos, por causa do livre-arbítrio de cada um, por causa do orgulho de cada um, e assumem outros compromissos, mas um dia elas voltam a se reencontrar. E quando um desses espíritos evolui mais que o outro, ele volta para buscar o que está mais atrás, em termos de evolução espiritual. E sobre isso nós temos vários exemplos na literatura espírita. Inclusive do próprio Emmanuel, há 2000 anos, né, ele faz esse casal que vem que já vem acompanhando a trajetória, que é exatamente ele mesmo, com a Lívia, né? Exatamente. Mas veja que frase bonita que existe no livro da Irene. Almas gêmeas que o amor fecunda e leva são dois faróis iluminando a treva e uma só fonte de felicidade. Quem falou isso? Foi o meu marido, Johnny Doin. Johnny Doin. Ele, além de tudo, era poeta, né? É poeta ainda. Ele continua fazendo poesia. Ele continua fazendo poesia. Sim. E foi o grande amor da sua vida. Sim. Foi a minha alma gêmea. É o grande amor da vida. É porque nós espíritas não acreditamos na morte, né? A morte é simplesmente uma passagem. Exatamente. Vamos fazer. Eu ainda queria explorar mais um pouco esse negócio de alma gêmea, viu, Irene? Mas agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Tem algum recadinho para a gente dar antes do intervalo comercial? Música. Eu só preciso dar um alô. Pode falar. Para os ouvintes nossos de Santo André, Ana Pedrazo e Reinaldo Bonafim, em Santo André. O Luiz Carlos Pizim, de São Bernardo do Campo. O João Morales Cipola, de Itapira. O Sandro Ribas, ou a Cátia Plenamente, de Piratininga. Essa cidade fica ao lado de Bauru. E eles são nossos ouvintes assíduos de todos os domingos, viu? Que legal. Abraço para todos eles. E também quem entrou aqui no Face, a Tânia lá do Mãe Maria, está aqui. O Ari Rangel, nosso grande amigo Ari Rangel, lá de Tremembé. E o Renualdo, nosso amigo lá de Cachoeira, que você também fez uma entrevista lá para a Rádio Cachoeira essa semana, né, Rui? E nós não escutamos na internet, porque a internet também de lá sai fora do ar, não é só a nossa, não é só igual a nossa. É só a nossa que saía, né? É. Mas não, de lá também saía e não pudemos escutar a entrevista do Rui, mas foi muito legal, né, Rui? Legal que tem uma mensagem aqui também do José Carlos, que entrou aqui, deixou um bom dia a todos. Rogo ao Mestre Jesus, permita aos bons espíritos que ampare a todos no estúdio e ouvintes, para juntos termos um bom programa. José Carlos mandou a mensagem. José Carlos não diz que José é de Jacareí. De Jacareí. Não, ele é sempre nosso ouvinte. Nosso ouvinte. Um bom dia para o José Carlos e continua nos prestigiando, viu, José Carlos? E também pode responder a pergunta. Qual é a pergunta que nós fizemos? Bom, a pergunta é: existe preconceito na diferença de idade no casamento? Então, entre, por favor, aí, comentem. Ninguém está comentando. Será que é todo mundo preconceituoso ou ninguém tem preconceito? Acho que eles não estão sabendo que vai ser sorteado, né? Uhum. Isso, né? Nós vamos sortear. Tem dois livros para serem sorteados, né, Rui? E o livro da Irene. O livro da Irene nós vamos sortear. O livro da Irene vai ser sorteado para quem comentar. Lições de amor eterno. Não, para todo mundo, né? Tanto no telefone como nos comentários. Também para quem comentar. Para quem comentar também, né? Isso. E tem mais um livro doado pela banca, pela livraria Casa do Caminho, que depois nós vamos também pedir para o Mário Vinhas para colocar o livro da Irene lá também na livraria Casa do Caminho para as pessoas comprarem, né? Quem quiser comprar o livro dela, que é muito legal. Em homenagem ao amor, então, nós vamos colocar na voz da Célia Tombly, que está no CD dela O Dom Supremo, a música Canção do Amor, talvez. O amor talvez é como um sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor Talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor. É um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amor é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios de ilusões. Mas eu viver mil anos e então recomeçar, lutando pelo amor, faz me encontrar. O amor, quem sabe, é como a flor. Talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor. É um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amor feliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios de ilusões. Mas eu viver mil anos e então vai começar, lutando pelo amor, vais me encontrar. Vais me encontrar. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 32 minutos. Vocês ouviram a nossa amiga Célia Tombly no CD O Dom Supremo, Canção do Amor Talvez. Lembrando que no dia 27, nesse dia 27, nós teremos aqui a presença da Célia Tombly e da nossa amiga também Magali Freitas, fazendo uma apresentação, um show, né, lá na AME, a partir das 19h30. Lembrando que o tema daí é uma palestra musical, é a grande transição sobre o olhar de Jesus, e nós teremos a presença da Célia Tombly aí, que a gente admira tanto essa cantora, e a Magali também, que canta muito bem, tenho certeza que vocês vão adorar, na AME, no próximo dia 27 de julho, sábado, às 19h30, e no dia 28 ela estará conosco aqui, ô Jorge, no programa, diga. Mas ela vai cantar o Silenciar? Vai cantar, porque que, faz parte coisa do coisa linda, CD, né? Muito amor, bonita. Uh-huh. Inclusive eu recebi do Renualdo, né, a música Silenciar, de sua autoria, que vale a pena os nossos ouvintes adquirirem até, né? É, então, ela vem, está no CD dela, nesse CD, essa música, já estava no nosso CD, no CD do Grupo Castelã, né? Só que aí na interpretação da Célia Tombly chama muito mais atenção. Não é que o Grupo Castelã canta muito bem, eu tenho certeza disso também. Só que tem certas músicas que na voz de outras pessoas fica muito melhor. Não, né? E ficou bonito também, eu não sei como é que chama aquelas vinhetas que aparecem lá, as fotos, né? Que aparece. Isso aí foi o que ela fez lá no Face. Ela fez? É, eles que fazem ali, não está no CD, não é aqui. Aquilo lá só no. Ela só faz o trabalhinho ali no. Mas mostrando aquelas crianças pedindo esmola. Uhum. Isso, ela faz um videozinho e coloca ali, né? No Castelão também tem alguns vídeos desse também, no Facebook. Mas que bonito, viu? É. Vamos lá, lembrando, né, quem nos apoia no programa Vivência Espírita também. As Casas Espíritas de São José dos Campos, Jefa, Anjo Ismael, AME, Missionários da Luz, Paulo de Tarso, e também a Tenda de Umbanda Mãe Maria e o Grupo Musical Castelã. Programa Vivência Espírita. São 8 horas e 39 minutos e nós estamos aqui com o tema Lições de Amor Eterno, com a autora do livro também Lições de Amor Eterno, Irene Romeiro Doim. Jorge. Irene, a alma gêmea. Quando a gente fala em alma gêmea também, a gente pensa logo em casal. A gente já pensa logo em um homem e uma mulher. Certo. A alma gêmea é sempre marido e mulher? Não, absolutamente. São dois espíritos que caminham se autoajudando, mas nem sempre eles vêm para uma encarnação como marido e mulher. E às vezes vem um só, o outro fica no plano espiritual ajudando à distância, né? É muito comum, isso a gente vê também na literatura espírita, almas gêmeas que reencarnam como amigos, como irmãos, como um padre e a outra pessoa é alguém da paróquia que é muito ajudada por esse padre. Enfim, existem várias maneiras de se ajudar mutuamente, né? Muito legal. Porque a gente faz essa ligação logo direto. Então, aquilo, o interessante é que talvez o termo, quando a gente usa alma gêmea, é que esteja sendo mal interpretado quando a gente usa, né? Como você citou lá no começo, que a gente quer que seja duas pessoas perfeitas para ser alma gêmeas, né? Exatamente. Sem briga. Sem confusão. Sem egoísmo, atriz. Sem orgulho, né? Não, mas a alma gêmea, ela pode ser alma gêmea com brigas, com confusões. Claro. Mas, sem dúvida. Sempre com objetivo maior, sempre terminando tudo bem. Nem sempre termina bem. Isso a gente vê, inclusive, na literatura tem vários exemplos assim, de que uma delas se suicida. Quer dizer, Romeu e Julieta. Também, pois é. Então, pensando em eternidade, uma encarnação, como diz o próprio André Luiz, uma encarnação é um dia. Então, o final, a gente não sabe quando será, né? Quer dizer, o final de uma encarnação pode ser o começo de uma história. Ou então pode ser várias reencarnações que Sim. dão origem a uma vida de amor, Exatamente. De tranquilidade. Irene, o que, você pode falar também sobre nós, principalmente na literatura espírita, a gente vê casais de um que já está numa evolução bem avançada. Daqui a pouco o outro aprontou para ele. Uhum. E ele daqui a pouco ele está voltando atrás para poder recuperar aquela pessoa, assim, como o caso do próprio André Luiz, do pai do André Luiz, né? Que ele chega no plano espiritual, procura pelo pai dele, diz que o pai dele está provavelmente em uma região trevosa, né? É. E quem fala isso é a mãe. É a mãe, exatamente. Daqui a pouco a mãe chega e fala, não, mas eu vou casar de novo com seu pai. Quer dizer, ela já está num plano superior ao nosso. Ela nem precisaria mais reencarnar na Terra, pelo que a gente deduz do livro. Mas esse é um dos exemplos, um dos melhores exemplos que eu encontro na literatura espírita sobre almas gêmeas. Quer dizer, a mãe do André Luiz, estando num estágio evolutivo bem mais avançado que o pai, que está ainda nas trevas, ela volta para reencarnar, sendo novamente esposa dele e recebendo como filhas os dois espíritos femininos que haviam sido, na última encarnação, amantes do pai. Quer dizer, ela propõe esse projeto para os espíritos maiores e eles aceitam. Então, ela comunica ao André Luiz que o pai já reencarnou e que ela vai reencarnar também e que aquelas duas mulheres que estavam acompanhando mesmo nas trevas serão filhas do casal. Quer dizer, isso é um exemplo de alma gêmea, assim, para mim, que não deixa dúvidas, né? Então, né, Jorge, nós podemos definir que essa alma gêmea não é aquela alma que dá tudo certinho, tudo bonitinho, não tem briga, e aquele que diz, não, eu quando desencarnar, eu quero, quando eu reencarnar novamente, quero ver, voltar com meu marido, com meu marido. O que acontece, sabe o que é? É deturpação. Muitas vezes, uma deturpação do conhecimento humano próprio. Porque quando... O que nós estamos vendo por aí, mano? Gente que está lançando o livro para dando a receita. De como achar sua alma gêmea, de como achar sua metade da laranja, de como achar sua tampa da panela. Então fica banalizado essas coisas. Quer dizer, não é desse jeito. Quer dizer, qual é a revista ou o livro que vai falar agora para mandar você procurar alma gêmea? Quer dizer, não é uma coisa que é muito mais... está na natureza da própria pessoa, está na que é, não, a nós que acreditamos e que temos a convicção na reencarnação, fica muito mais fácil a gente entender um amor desse jeito do que você pegar um livro e ter a receita. Encontra aqui só uma gêmea, como quem fosse uma coisa. É, tá aqui os números da loteria para você jogar. E tem livro assim, né? Vocês já viram, né? Como ganhar na Mega Sena. Poxa vida, como ganhar na Mega Sena? Todo mundo tava ganhando. Só que o autor nunca ganhou, né? É, exatamente. É. Porque se tivesse ganho, não e a gente vai lá e compra. Né? Quer dizer, o autor é muito esperto. Agora a gente vai lá e compra o livro. Né? Então só fica banalizado, aí a gente acaba. É, você fica resistente àquelas informações. E quando a gente coloca essa informação e como você está colocando, é muito mais fácil da gente chegar e falar, oh, pessoal, realmente existe. Eu sou uma das pessoas que quando eu falo em alma gêmea, eu falo, pessoal, a doutrina espírita não aceita alma gêmea, aceita almas afins. E no final, fala exatamente o que você falou, que a alma gêmea é aquilo que nós sentiremos pela humanidade um dia. Jesus mesmo falou isso, não é isso? Eu coloquei isso na palestra ontem e é o que eu penso. Isso é uma dedução minha, por tudo que eu já li a respeito. Que Deus nos fez almas gêmeas para facilitar essa nossa caminhada evolutiva. Porque como nós somos ainda muito orgulhosos e muito egoístas, nós precisamos de alguém hoje. Todo mundo, né? Isso faz parte da natureza humana. A gente quer ser amado e amar uma pessoa. Então, para que nós atinjamos esse objetivo final da evolução, que é amar a toda a humanidade indistintamente, como está no Evangelho, segundo Fénelon, no capítulo 11, item 9 do Evangelho, ele diz isso, que um dia nós amaremos a todos os irmãos indistintamente, a toda a humanidade. E ele conclui dizendo, a tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Quer dizer, para facilitar essa caminhada em que um dia todos seremos almas gêmeas, é que Deus colocou ao nosso lado uma alma em especial, porque nós ainda temos necessidade disso. Mas nessa caminhada, nós vamos aprendendo a amar outras pessoas também. Se nesta encarnação, você que está me ouvindo, não está com a sua alma gêmea, você já sentiu isso, é porque você tem algum compromisso com essa pessoa. Você assumiu esse compromisso no seu passado. E você precisa dar conta disso para que um dia você reencontre a sua alma gêmea. E torne essa pessoa também sua alma gêmea. Aqui nós brincamos um pouco, viu, Irene? Dizendo que tem pessoas que falam, arrumei a minha alma gêmea. Ele tem 60, ela tem 30. Ele não arruma a alma gêmea de 60 com 60, né? Quer dizer, acontece muito isso, da pessoa achar a alma gêmea. Eu acredito que pode ser até perigoso essa questão de alma gêmea, quando a pessoa não está preparada, não está por dentro do conceito de alma gêmea. Porque eu já vi isso no meio espírita. Às vezes, um casal, né, que está mais ou menos em dificuldades, de repente aparece alguém, né, do sexo oposto, pode ser o homem ou a mulher, e se identifica com um desses dois que não estão indo muito bem no casamento. Aí o outro diz, bom, ela é minha alma gêmea, eu preciso desmanchar meu casamento para encontrar, para ir viver com a minha alma gêmea. Né? Isso é um perigo, porque na verdade não é assim. Quer dizer, pode até acontecer dessa alma gêmea estar por perto, mas não significa que ele tenha que romper compromissos para poder viver com a sua alma gêmea. E como é que você vê isso, Irene? Nesse caso, uma pessoa desfaz um casamento, entra num novo casamento com a pessoa mais jovem, mais velha, sei lá, e continuando na doutrina, e tem muitas casas que não aceitam isso daí, né? Eu acho que é uma questão de responsabilidade, né? Quer dizer, a doutrina não diz que a gente não deva se separar e casar de novo, nada disso. O Evangelho diz que o verdadeiro casamento é o casamento pelo amor. Quer dizer, os casamentos aqui na Terra são convenções que podem ser acompanhados de amor ou não. Mas um compromisso é um compromisso. Quer dizer, nós podemos ter no nosso projeto de vida uma união de resgate, por exemplo. Então, se eu estou em fase de resgate, eu tenho que resgatar até o momento que for necessário. A hora que não tiver mais amor, a hora que a convivência não estiver mais sendo possível, a separação é às vezes automática até. É. E a doutrina não condena a separação. Não, absolutamente, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. É o que não pode é falta de responsabilidade. Você estar num casamento e romper esse vínculo, ou até não romper e se associar a outra pessoa, achando que ela é sua alma gêmea. É, e ter a matriz e a filial. A matriz e a filial, infelizmente. Eu sempre faço essas brincadeiras de dizendo que quando a diferença é muito de idade, a pessoa fala que achou a alma gêmea, né? Que ficou aguentando aquela tranqueira a vida toda, ou aquele, né? Tranqueira a vida toda, e até que enfim achou a alma gêmea. Aí a pessoa, a alma gêmea tem 20 anos mais nova, aí é fácil achar a alma gêmea. Mas ontem eu não podia fazer essa brincadeira, porque é exatamente o caso da Irene. É 35 anos de diferença, né, Irene? 32 anos de diferença. Então, aí ela tampa a boca da gente. Não tem jeito, né? Se você... Aí quando você vê a história, quando você vê a colocação dela, quando você... Ela vai contar daqui a pouquinho pra gente, aí a gente tem que ficar quieto e acabar falando, poxa vida, aquilo que... Muito aquele preconceito que passa na nossa mente, que passa na mente das pessoas, vão se desfazendo a partir da hora que você tem contato com pessoas assim, né? Como você, que acabou de falar, né? Agora há pouco, da sua mãe era 17 anos de diferença do seu pai. Minha mãe era 10 anos de diferença do meu pai. E você, quando tem contato com as pessoas assim, você fala, poxa vida, não é o que a gente pensa, não. Não é que as pessoas estão arrumando pessoas mais novas ou mais velhas, interesseiras de alguma maneira. Que existe, existe. Como existe interesse da mesma idade também. Sim. Né? É, interesse que eu digo financeiro, interesse de alguma coisa assim, qualquer. Mas existe também as almas afins mesmo. Do jeito que a Irene vai contar para a gente. Então vamos perguntar para a Irene. Irene, você sofreu muito preconceito. Não houve caso de perguntar a sua filha e seu marido falar, não, não é minha filha, é minha esposa. Sim, isso aconteceu muito. Você perguntou se eu sofri preconceito. Na verdade, eu não sofri, porque o amor acaba superando tudo isso, né? E eu me lembro que, na época, eu não me preocupava com isso, sabe? Quer dizer, isso não interferiu. Quando você fala em sofrimento, eu lembro do Ramédio. O Ramédio diz que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Tem pessoas que sofrem até sem dor, porque gostam de sofrer. Então, eu acho que sofrer é uma opção nossa. Então, eu nunca sofri as consequências disso, mas eu senti. Eu percebi o preconceito. Meio camuflado, né? Sim. É, porque eu sentia isso com relação à minha mãe, né? Certo. Minha mãe era novinha, meu pai 17 anos mais velho, e a gente sentia que... mas a minha mãe nunca se preocupou com isso, porque ela falava, esse meu marido é aquele que eu realmente queria. Certo, então o amor realmente supera tudo isso, né? Quer dizer, a gente supera por causa do amor. E isso não só em relação a nós dois, eu percebia que existia esse preconceito, como em relação aos meus filhos também, né? Eu contei ontem na palestra que a minha filha mais velha, o meu marido às vezes ia buscá-la na escola, e um dia uma amiguinha dela falou, Débora, seu avô está aí para te buscar. Ela falou, não é meu avô, é meu pai. Ela falava de boca cheia isso. E, aliás, todos os meus filhos sempre tiveram muito orgulho do pai, né? Ele sempre foi uma pessoa muito presente, muito soube educar os filhos, então... Mas ele era viúvo ou era... Ele era desquitado. Desquitado. Então, esse aí, era mais um motivo de preconceito. Mais motivo de preconceito. Porque na época não existia o divórcio ainda. Vamos, Rui, eu queria colocar uma música, antes da gente ir para o intervalo, para a gente voltar depois e entrar nessa parte do livro da Irene, para ela contar um pouco, que até o antes é mais, é bem legal, quando ela fala alguma coisa, como que aconteceu esse encontro, como que eles começaram a gostar, se conhecerem, a gostar um do outro, assim, tal, essas... O que se passava na mente dela? Essa é muito legal, isso aí. Vamos lá? Só falando que... Rodrigo, vamos comentar. Temos sim uma mensagem aqui. Você está com a boca cheia de pão de queijo? Mas fala aí pra gente. Eu só estou distribuindo o pão de queijo aqui. Que é uma novidade aqui hoje. Hoje está, né? Uma fartura aqui, né? Está uma fartura. Ele passou na padaria e comprou. Pedi para a mãe dele não fazer café domingo de manhã. Não, porque aí ele passa alguém, e traz o pão de queijo. Alguém ligou lá, isso. Bom, a pergunta aqui a gente tem: se existe preconceito na diferença de idade no casamento? Maria Aparecida Bassi respondeu: bom dia a todos no estúdio e a todos os ouvintes que fazem parte dessa corrente de harmonia que, felizmente, abre os nossos domingos. Gostaria de dizer a respeito do tema de hoje que quando o amor é verdadeiro, a diferença de idade nada representa.

temos dentro de nós esse foco, que é o amor, é de Fenelon, que está no capítulo 11, no item 9. E é quando ele diz aquilo que eu disse no começo do programa, que todos nós aprenderemos a amar um dia a toda a humanidade. Então, enquanto nós não aprendemos a amar, nós vamos exercitando outros sentimentos que fazem parte do amor, não é? Quando nós aprendemos a aceitar as pessoas, nós estamos exercitando o amor. Quando nós aprendemos a relevar, quando nós aprendemos a perdoar, quer dizer, tudo isso faz parte do amor. E Lázaro diz também nesse mesmo capítulo no Evangelho que no começo o homem só tinha instintos, depois, mais avançado e corrompido, só tinha sensações, e mais instruído e purificado tem sentimentos, e que o sentimento por excelência é o amor. Então nós estamos vivendo encarnações após encarnações para aprendermos a amar. Muito legal. E essa mensagem ela fala muito isso, né? De todos os momentos da vida da gente, a gente sempre pensar no amor. Porque é a solução, sim. Porque quando a gente pensa através do amor, com sinceridade mesmo, né? O amor, não no sentido absoluto, que nós não sabemos ainda, não temos condições ainda de ter essa sensação, esse sentimento mesmo absoluto. Mas pelo menos na relatividade que nós estamos, dá para a gente resolver as coisas, qualquer coisa na vida da gente. Se a gente pensar no amor, nós conseguiremos resolver, sim, ou nós conseguiremos ter discernimento, pelo menos. Tinha um amigo meu que dizia assim, todas as vezes que for tomar uma atitude, pense assim, o que será que Jesus faria nesse momento? Você pode ter certeza que a sua atitude vai ser boa, porque Jesus também era amor, né? Todas as atitudes que ele tomava na vida, mesmo as atitudes mais drásticas que talvez ele tenha tomado, mas sempre foi baseado na lei do amor. Exatamente. Vamos encerrando o nosso momento Gigavalle. Dalva Maria Renó, do Monte Castelo, está mandando um abraço a todos. Excelentes planações da Irene. Parabéns. Um bom dia para você, viu, Dalva? E continua nos prestigiando aos domingos aqui na Conectar São Paulo Rio 90.7 FM. Rui, para fechar aqui também, minhas pendências aqui do Facebook. Sobre a pergunta, existe preconceito na diferença de idade no casamento? José Carlos respondeu, acredito que para o amor não tem idade, o que vale é os dois se amarem na mesma medida, com isto, a opinião dos outros deixa de ser um dilema e acaba sendo só um palpite. O importante é o casal ser feliz. O Alessandro também deixou uma mensagem aqui, um agradecimento, contou uma história aqui, só que não é em relação à pergunta. Obrigado, obrigado José Carlos. Já quero ir, obrigado também, Alexandre. Que está lá Freitas. Em BH. Não, vamos falar aqui do Alexandre. O Alexandre, o filho da Estalina, né? É, da Estalina. Faz tempo que eu não vejo eles, por isso que eles estão em outro canto, tá vendo? Está lá em Belo Horizonte, né? Como se fala aqui em BH, ele fala, bem logicamente estou ouvindo pela internet. No notebook. Aqui está pouco frio, chover, não chove, né? Em BH, a Aline também está lá, frequenta o Centro Espírita Fraternidade Abílio Teixeira. E diz que também foram visitar a Tenda do Silêncio, conforme sugestão de Robson Pinheiro, quando esse esteve em São José dos Campos. Na Tenda do Silêncio tem uma foto muito bonita da época dos anos 50, de Chico Xavier, perto da cachoeira que tem dentro da casa. Também fomos a Pedro Leopoldo visitar a casa Chico Xavier. Visitei o Memorial do Vale, na Praça Liberdade, e fizeram uma bela homenagem. Lembrando que Minas também é Chico Xavier. Mas não é Aline, é Aliane, tá? Isso, eu estou lendo errado. Ele escreveu certo, eu que estou lendo errado. Também se ele escrevesse o nome da irmã dele errado, a gente já ia... Bom dia para você, viu, Aliane, Alexandre, Estelina. Um bom dia para vocês, são nossos ouvintes assíduos. Mas, Jorge... Vamos continuar conversando com a Irene. Não, mas continua o nosso momento, não tem o que fechar. Já encerramos o momento? Já encerramos. Mas, Jorge, deixa eu só ler aqui um pedacinho de uma poesia chamado Irene. Uhum. Quem fez? Você vai deixar de falar depois? Vou deixar para ela falar. Inundaste de sol meu íntimo cansado, rompendo a solidão cheio de nostalgia, em que eu, por vezes, fui quase que sepultado, no egoísmo que sufoca o mundo atormentado. entre ou não ser da treva e a luz de um novo dia. Muito bonito. Essa é a primeira estrofe do acróstico que ele fez para mim. Não, o Johnny tinha muita facilidade para fazer acróstico. Está aqui Irene Romeiro Doim. Ele fez um acróstico para cada um dos nossos filhos, que está aí no livro também. E era muito comum pessoas que ele nem conhecia, quer dizer, amigos dele traziam nomes de pessoas que ele não conhecia, que queriam homenageá-las. E ele fazia o acróstico baseado em informações que essa pessoa trazia. Ele tinha muita facilidade para fazer acrósticos, entre outras poesias. Ele era um poeta purista, né? Ele era romântico e purista. As poesias dele, como vocês podem ver no livro, tem 60 poesias nesse livro. Essas poesias são com métrica, harmonia e melodia. Quer dizer, ele tinha assim, um cuidado muito grande, né? Então, ou eram alexandrinos, ou eram decassílabos. Quer dizer, ele sempre foi fiel a essa. Porque a gente, quando estudava naquela época, a gente aprendia tudo isso, né? Pois é. Como é que deveria ser a poesia hoje? Hoje qualquer coisa é poesia, né? Não precisa nem ter rima mais. E acróstico é o nome da pessoa em pé, isso. com vários cada significados. Verso começando cada letra, né? Cada verso começa com uma letra do nome. Aqui tem do Flávio Augusto. Tem mais, aqui tem do Paulo Henrique, da Márcia, do Johnny, da Débora, então, muito bacana. Irene, agora conta um pouco pra gente sobre o livro. Como que você teve a ideia de fazer esse livro? Mas primeiro, conta pra gente o Johnny, essa diferença de idade de 32 anos. Como é que vocês se conheceram? Quem que era ele? Quem que era você? Uhum. E como é que ele fez para ganhar seu coração, Irene? Eu o conhecia desde criança. Eu tinha 8 anos de idade quando ele ia fazer palestras. Já era fã dele? Eu era fã, sim, das palestras dele, mas nunca tinha passado pela minha cabeça até os 22 anos que ele poderia ser meu marido. Entende? Isso jamais. Foi uma coisa assim, repentina mesmo. Embora eu o conhecesse desde criança e assistisse as palestras dele, principalmente na minha adolescência, eu lia bastante, então eu fazia muitas perguntas depois das palestras. É aquela menina chata. Mais ou menos. Acho que ele não me achava chato, porque eu me lembro de uma cena. Não, tudo bem, tem pessoas que são chatas. Por quê? Por quê? Mas eu queria saber realmente os porquês de tudo, né? E um dia eu me lembro que ele falou para o dirigente do centro que eu frequentava, falou assim, cuida bem. Eu tinha 15 anos nessa época. Ele falou, cuida bem dessa menina, ela é uma joia. Mas ele não tinha intenção nenhuma e nem eu, né? Mas quando eu tinha terminado a faculdade em Campinas, eu fui convidada por uma amiga a voltar, quer dizer, em dezembro eu fui me despedir dela, e ela me convidou a voltar em fevereiro para nós irmos para Ubatuba, onde ela e o marido tinham uma casa. Então, me arrumei, né, me preparei toda durante o mês de janeiro para vir passar as férias na praia. Quando eu cheguei em Campinas, e nessa época não tinha telefone, não era todo mundo que tinha telefone, a gente tinha que marcar o compromisso e aparecer. Eu cheguei na casa dela em fevereiro e ela falou, olha, aconteceu um imprevisto, meu marido vendeu a casa da praia. Aí eu não tinha mais o que fazer, eu falei, pronto, agora ou eu volto para Tupã ou eu vou para Santo André, que eu tinha um irmão que morava em Santo André. Eu resolvi ir para Santo André, passei o mês de fevereiro lá. E nessa minha estada lá, eu ia muito para São Paulo. E um dia eu resolvi marcar uma visita para o Johnny Doim. Ele frequentava a Associação dos Funcionários, ele era aposentado, né? Associação dos Funcionários Públicos, que ficava ali na Rua Formosa. E lá nós passamos a tarde conversando sobre os livros do Emmanuel, do André Luiz, sobre problemas de programa de estudo da Mocidade Espírita de Tupã. E ele me convidou para assistir uma palestra que ele iria fazer no dia seguinte, no bairro do Ipiranga. E eu aceitei e fui. Quando terminou a palestra, ele, muito cavalheiro, se ofereceu para me acompanhar até Santo André, na casa do meu irmão. E nós tomamos o ônibus e fomos. Quando chegamos em Santo André, estava uma chuva, assim, uma tempestade muito grande. Ele sempre andava de guarda-chuva. Eu dizia que ele era um homem prevenido. E nesse dia o guarda-chuva dele não fez diferença nenhuma. Nós dois ficamos molhadinhos. Nas duas quadras, do ponto de ônibus até a casa do meu irmão, nós nos molhamos completamente. E o guarda-chuva fechado? Guarda-chuva aberto. Aberto. Virou do avesso, não valeu de nada. Ele andava de terno, gravata, né? E o terno ficou ensopadinho. Bom, nós chegamos na casa... Aliás, antes de chegar na casa do meu irmão, foi o que aconteceu. Caiu um raio, deu um trovão muito forte, e eu levei um susto e segurei no braço dele. Nesse momento que eu segurei no braço dele, eu senti um frio na espinha. Eu nunca tinha sentido isso, eu já tinha tido um namorado na minha adolescência, mas eu fiquei na minha. Eu falei, eu não sei o que ele sentiu também. Flechada do cupido? Pois é. Eu fiquei na minha, não falei nada. Bom, eu descrevo os detalhes no livro, né, sobre isso. Mas no dia seguinte nós tínhamos uma reunião em São Paulo, do MUI, Movimento Universitário Espírita, que ele foi um dos pioneiros desse movimento, né? E eu participava também. E quando terminou a reunião, eu tinha combinado com meu irmão, ele também tinha um compromisso em São Paulo, e eu ia pegar carona com ele no Parque Dom Pedro. Então o jornalista, quando eu saí, ele saiu atrás e me acompanhou até o Parque Dom Pedro e me deu uma poesia. É a primeira poesia que ele fez para mim, que está aí no livro também, que se chama Confissão. Ele fala sobre os sentimentos dele durante a tempestade. Então, aí lendo a poesia, eu falei, pronto, agora a gente vai ter que pensar mais sério sobre isso, né? Mas como eu disse ontem na palestra, eu achava que mesmo depois que ele se confessou e tudo mais, eu achava que seria um amor platônico, porque eu não via condições de transformar isso num casamento, porque a minha mãe era viúva, tinha 11 filhos, dos quais 7 ainda eram solteiros, e ela tinha tido 2 infartos, e eu não queria ser o motivo do terceiro infarto dela, né? Então eu disse para ele, olha, se minha mãe não concordar, não vai haver casamento. E quando o dia que eu consegui falar com ela, 4 meses depois, e ele me escrevia diariamente, eu me lembro que eu ficava de plantão esperando o carteiro passar, porque ele punha cartas registradas e o carteiro tinha que tocar a campainha para entregar a carta. Então eu ficava esperando para o carteiro não tocar a campainha, para ninguém perceber que eu recebia a carta todo dia, né? Todo dia. Às vezes o correio atrasava e eu recebia 3-4 cartas de uma vez, mas eram diárias. Esse era amor mesmo. Pois é. E quase sempre as cartas vinham acompanhadas de poesias. O dia que eu consegui me abrir com a minha mãe e falar do assunto, eu percebi a reação dela, lógico, ela não esperava, né? Aí eu falei, olha, se a senhora não concordar, não vai haver casamento, nós vamos deixar para a próxima encarnação. E isso era sincero, tanto eu quanto ele tínhamos convicção da reencarnação e a gente achava que ia mesmo ter que esperar para a próxima encarnação. Mas a minha mãe foi muito corajosa e aceitou, ela disse que queria a minha felicidade, então nós assumimos, né? Jorge, olha o verso que o Johnny fez para ela. Vamos lá. Sob a chuva, no instante em que teu braço enlaçou meu braço com ternura, fiquei alegre como a criatura que ressurgisse de um atroz cansaço. É a primeira estrofe dessa. É bonito e emocionante também. Hoje a gente sabendo só já. Só está faltando, né, um fundo musical para a poesia. E ela está dizendo aqui: és estrela amorosa que da altura jorra energia sobre o corpo laço de alguém que no longe segue passo a passo em pós de uma existência reta e pura. Companheira querida de jornada, não deixemos que a lama dos caminhos macule o ideal de nosso amor fraterno. E assim, nós dois, nesta união sagrada, suportaremos todos os espinhos do testemunho do amor eterno. Johnny, Tony, Rita, emocionante. Irene, e o preconceito? Aí tudo bem. Nós estamos vendo aqui, ontem até eu fiz esse comentário lá, uma moça que, embora tivesse 22 anos de idade, já era uma moça que tinha cultura, já era uma moça que já tinha uma formação, já tinha feito uma faculdade, né? Quer dizer, não era uma moça qualquer, no sentido de inexperiência, nem nada disso. Era uma pessoa que, eu subentendo que ainda mais naquela época, uma mulher, na década de 60, que já tinha uma faculdade, era uma pessoa madura até, né? É. Mas e o preconceito em relação a essa diferença de idade? O Jônio era um orador espírita, bem conhecido, e também era desquitado, né? A gente sabe que ele já era desquitado, tinha um filho. Como é que foi enfrentar, além da família, que você tinha que... A primeira barreira seria comunicar a família. E depois, a sociedade? Pois é. Aconteceu mesmo, né? Nós sofremos preconceito, não só na cidade de Tupã. O Jônio deixou de ser convidado por muitos centros espíritas por causa disso, mas nada disso abalou a nossa união. Muitas outras cidades começaram a convidá-lo também. Enfim, isso não interferiu no nosso relacionamento, né? Eu mesma, talvez pela minha imaturidade em relação a ele, eu não sofri essa consequência disso. Hoje é que, analisando essa situação, eu imagino quanto ele deve ter sofrido, porque ele dedicava a vida dele a isso, né? Ele já era aposentado e ele se dedicava exclusivamente à divulgação da doutrina espírita. E você também falou que ele já era desquitado. É, esse era o maior motivo do preconceito, né? Maior que a idade ainda, que a diferença de idade era o fato dele ser desquitado. É, não é fácil, né? Naquela época, onde não existia o divórcio, né? Que só veio depois. Pois é. Ser desquitado era um motivo de preconceito muito grande. Muito grande. Aliás, aconteceu um fato há pouco tempo lá em São Sebastião, que eu coordeno dois grupos de autoconhecimento lá. E o Salgueiro, que está aqui presente, que mora aqui em São Sebastião hoje, ele fazia parte desse grupo. Em São José ou São Sebastião? Em São Sebastião. Ah, o Salgueiro. Ele mora aqui em São José. Ah, São José. Mas ele morava em São Sebastião na época, e ele, com a esposa dele, a Ilka, faziam parte desse grupo de autoconhecimento lá. E eu já estava escrevendo o livro, o ano passado, e eu comentava com o grupo, né, em que fase do livro a gente estava. E o Salgueiro, um dia, colocou para o grupo uma coisa interessante para sondar isso. Eu gostaria que ele colocasse para nós aqui o que aconteceu. Pois não, vamos deixar o Salgueiro falar um pouquinho aqui na... Pois não, Salgueiro. Salgueiro mora aqui em São José e veio de São Sebastião. Eu já morava aqui em 99, eu saí e retornei agora em fevereiro novamente para São José. Eu participava desse grupo de autoconhecimento e acompanhava. E teve um dia, exatamente no autoconhecimento, a curiosidade, eu lembrei que eu estava com a mesma idade do Johnny. E nós temos, né, duas amigas que têm filhas de exatamente 22 anos. E quando a Irene contava sobre o livro, sobre o relacionamento dela, todos que estavam junto do grupo achavam a coisa mais linda. Era uma coisa maravilhosa. Que coisa linda, o amor era maravilhoso. E um dia, por curiosidade, eu virei para as meninas e falei: eu gostaria que vocês falassem o seguinte, se as suas filhas chegassem para vocês e falassem que elas estavam apaixonadas por mim, como que vocês reagiriam? Nesse momento, ninguém aceitou. Mesmo sendo espírita, fazendo o autoconhecimento que nós já estávamos há mais de 2 anos, aí nós notamos como o preconceito é forte. Se hoje acontece isso, vamos imaginar isso há 50 anos atrás. É uma história que eu achei muito interessante. Isso aí. Há 50 anos atrás, eu vivi essa época, porque eu tenho a mesma idade da Irene. Não era fácil, era muito preconceito, era muita... Tanto é que a gente não podia ir num baile sem paletó e gravata, não podia ir num enterro sem paletó e gravata, não podia entrar num cinema em São Paulo sem paletó e gravata, né? Então, imagine como era aquela época, né? E hoje a gente está sentindo que o pessoal vai de bermuda, vai de chinelo, não tem problema em todo e qualquer lugar. Mas essas barreiras, eu admiro você, viu, Irene, porque foi muito corajosa, muito, como diz na gíria, muito peituda, né, para aguentar essa situação, né? Não é fácil não, né? E a gente vê que essas caminhadas todas só teve amor, não teve... É claro que nós fomos um casal normal, tivemos Sim. nossas dificuldades, né? Com 5 filhos, trabalhando os dois, éramos funcionários públicos, ele aposentado, eu começando uma carreira no Estado. Quer dizer, às vezes eu tinha que trabalhar em outras coisas para poder... De vez em quando ele tinha que voltar a trabalhar também para poder fazer face às nossas despesas, né, com os filhos. Tanto que nós tínhamos um sonho de ir para a França e nunca conseguimos ir. Quer dizer, eu consegui depois... Porque ele é descendente de francês. Ele é descendente de francês. O nome dele é Doin, é Doan em francês. Doan. Mas hoje ele diz que me acompanha nas minhas viagens para a França. Opa, então você disse que chegou há poucos dias... Eu estive lá na França, 15 dias durante esse mês passado e fui lançar meu livro lá também, porque como eu morei lá durante 3 anos, participava de uma casa espírita lá, e, então eu fui lá lançar o livro também. Só por curiosidade, Irene, como é que é o movimento espírita na França? Olha, quando eu morei lá há 10 anos... Durante os 3 anos que eu morei lá, eu ouvia dizer isso, que o movimento espírita na França estava renascendo. Não, inclusive nós, da Aliança, temos várias casas na França, inclusive com curso básico de espiritismo, com a nossa iniciação espírita, lá na França, né? Certo. Aliás, as casas que eu conheci lá são dirigidas ou por brasileiros ou por portugueses. Ah, sim. Então, o movimento lá está renascendo realmente. Porque parou, né? Quer dizer, Durante muito tempo, depois do desencarne do Léon Denis, o espiritismo foi decaindo e quase que... Léon Denis foi em 1927, pelo menos. Foi logo depois de Kardec, né? Ele foi, foi quem complementou os trabalhos de Kardec. E depois disso foi decaindo. A revista Espírita, por exemplo, deixou de existir durante muito tempo, né? Ela voltou a existir agora, 10 anos atrás. E ela é editada ainda hoje aqui no Brasil, na editora do Clarim. É, lá de Matão. Matão, né? Na cidade de Matão. Então, eu conheço algumas casas espíritas lá. Quando eu estive lá agora, eu fiz 2 palestras em 2 delas. Vou voltar em outubro. Já tenho 3 palestras programadas para outubro. E o meu livro está sendo traduzido para o francês lá. E o túmulo de Kardec é bastante florido mesmo? Não só florido, como gasto também, né? Porque as pessoas têm a maioria que vai no cemitério Pierre Lachaise visitar o túmulo de Kardec... Vai sem saber quem foi Kardec. Eles ouvem dizer que foi alguém que faz milagres, então eles vão lá pedir, fazer pedidos, né? Então tem eu não me lembro se é o cotovelo ou se é a mão de Kardec, do busto dele que tem em cima do túmulo, que está gasto de tanto que as pessoas passam a mão, porque é a crença, né? De que tem que passar a mão numa parte do corpo do busto que está lá para poder ser atendido, né, no seu pedido. E tem pessoas que levam flores mesmo, está sempre florido aquele. E não são espíritas que fazem isso, são. Porque essa é uma curiosidade que me disseram, né? Que lá vive florido o túmulo de Kardec, em Paris, né? Mas muito interessante. Vamos colocar mais uma música aqui. Vamos. Agora essa música também, nós estávamos falando lá no começo do programa sobre a alma gêmea, né? O relacionamento de Públio Lentulus com a Lívia no livro Há 2000 Anos, que eram almas gêmeas, e essa música pelo João Cabete, ela foi feita exatamente em homenagem aos dois, ao Públio e à Lívia. A música vem na interpretação de Sérgio Santos. Vem e laça lança-me em teus braços. Vem, aperte a minha mão, eu te perdoo, porque te amo, é todo teu, meu coração. Esquece o passado, vem comigo caminhar, enxuga o pranto de mágoa e dor, escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem amor de minha vida, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Vem, vamos oferecer prece comovida ao Nazareno com gratidão por tanto amor em nossas vidas. Vem, Jesus está sorrindo, nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão, alma gêmea de minha alma, redimida no caminho. 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem amor de minha vida, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores, luz terna dos meus amores. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. São 9h49. Estamos chegando ao final do nosso programa Vivência Espírita de hoje, que nós tivemos com a nossa querida irmã Irene Romero Duim, de São Sebastião, com o tema Lições de Amor Eterno. Irene, uma pergunta final, assim, para a gente... que dava para a gente ficar conversando aqui o dia todo ainda, se a gente quisesse, com você. Foi muito bacana. Mas qual o principal objetivo de você ter escrito esse livro? O que, que você quer alcançar com esse livro? Como eu disse ontem, eu jamais havia pensado em escrever um livro, muito menos sobre a minha vida. Desde 5 anos para cá, o meu filho do meio, Paulo Henrique, ele me cobrava as cartas que ele sabia que eu tinha guardado, mais de 200 cartas, tanto minhas como do meu marido. Ele queria que eu desse para ele as cartas para ele escrever um livro. E eu dizia, não vou tornar a minha vida pública, né? Eu não quero fazer isso. Mas ele foi tão insistente que um dia eu falei, olha, eu vou escrever algumas coisas para te ajudar, então. E comecei a escrever. Aí quando eu tinha 30 páginas escritas, eu dei para ele ler. Aí ele falou, mãe, não sou eu que vou escrever esse livro, é você mesmo. De fato, eu já tinha sentido isso e continuei escrevendo. E parece que isso já era uma proposta do meu marido no plano espiritual, embora ele nunca tivesse até então conversado comigo sobre isso. Porque de vez em quando, desde o desencarne dele, que já fazem hoje 17, quase 18 anos que ele desencarnou, algumas, de vez em quando eu tinha notícias dele por mensagens psicografadas ou mesmo psicofônicas. E ele nunca havia falado sobre isso. Depois que eu já estava escrevendo o livro, ele me mandou um recado dizendo que ele havia, desde que desencarnou, havia trabalhado em dobro no plano espiritual para poder ter a permissão de estar ao meu lado a partir desse momento, para me ajudar a escrever o livro. E aí eu passei a conversar com ele periodicamente, né? E um dia eu falei, olha, às vezes eu tenho dúvidas se determinadas coisas devem fazer parte do livro ou não. Aí ele falou, olha, não se preocupe, porque o que não tiver que ficar no livro vai simplesmente desaparecer. Isso aconteceu várias vezes. Eu estava digitando e de repente sumia. Sumiam várias páginas do livro. Eu tentava recuperar, mas consegui recuperar uma parte só, quer dizer, aquilo que devia permanecer. Quer dizer que o senhor estava digitando, não estava datilografando. Não, estava digitando. A Graça digitando. Faz. Ela ainda está na época de datilografar. Certo. Eu comecei a lidar com a internet logo no começo. Meu filho mais velho é muito ligado na internet, né? Então ele trabalhava já com isso e eu comprei um computador daqueles bem antigos ainda. Então, hoje em dia, eu posso dizer que sou uma internauta também. Oh, puxa vida. A Regina Vilhena está mandando um abraço para todos e a explanação da dona Irene está excelente. Ela está pedindo vibração de todos para ela, né? Porque ela está um pouco debilitada. Então, nós vamos oferecer para a Regina Vilhena a sua prece de encerramento a ela com muitas vibrações positivas de amor e de carinho, né? Vamos falando dos ganhadores. Quem ganhou os livros da Casa do Caminho, da livraria Casa do Caminho, José Aparecido Maceno, que é do Monte Castelo. José Aparecido, ó, tava demorando para você ganhar o livro de novo, né? Porque ele é recordista em ganhar. Foi com a gente para Uberaba, lembra, mano? E o outro ganhador é a Maria Aparecida Bacelar. Vocês podem retirar os seus livros a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. E quem ganhou o livro da Irene foi o Renualdo Ferreira, de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul. Então o Rui vai ter a despesa de colocar no correio também o livro para o Renualdo. Mandar conta para o Renualdo depois. Não, mas eu só quero que ele passe o endereço para a gente mandar para ele. Isso, viu, Renualdo? Você que ganhou, e vai ser legal que de repente você faz uma entrevista com a Irene também na rádio do Rio Grande do Sul aí. Né? Você lê o livro e tal, e depois, quem sabe, você faz uma entrevista com ela também. Um grande abraço para o meu amigo Renualdo. Os aniversariantes da semana, né? Quem está fazendo aniversário hoje? Hoje que dia que é? É dia 14, né? Hoje é dia 14? Dia 14, quem está fazendo aniversário? Olha lá. O Carlos Eduardo Santos, do Paulo de Tarso, a Roberta, lá do Anjo Ismael, Roberta, filha da Sandra e do Arlindo, né? Neta do seu Obregón e dona Brantina, que são conterrâneos. Seu Obregón nos deixou, né? Partiu para a pátria espiritual o mês passado. A dona Brantina está lá, escuta o nosso programa, e eles são da cidade da Irene, eles são de Tupã, né? Os dois, dona Brantina e seu Obregón, são de Tupã. São de Tupã, da cidade. Eu estou indo para lá hoje. Né? Lá, eu vou lá sondar a possibilidade de lançar meu livro lá em Tupã, onde eu morava quando a minha história começou. Um grande abraço então para Roberta. E dia 17, quem vai fazer aniversário, o Leonor Lopes de Abreu, do Paulo de Tarso, a Margarete Diniz, do Paulo de Tarso também. E dia 19, a Tereza Kotsugai, né? Também faz aniversário. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em todos os seus corações hoje e sempre. São 9 horas e 55 minutos ali no relógio aqui da rádio, porque no meu ainda faltam uns 3 minutos para chegar ali, naquele ponto. Né? O pessoal adianta o relógio para a gente não atrasar para terminar o programa, sabia? Ou então é o meu que está atrasado aqui. Vamos lá. Rui, vamos então nos despedindo aí de todos os nossos ouvintes, lembrando que a semana que vem... mais uma vez a feijoada, viu, Jorge? Oh, legal, então deixa eu falar. Daqui a pouco nós teremos a feijoada lá no ali na Casa de Repouso nosso lar, que fica na rua Martins Pereira, número 183, em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira. Eu já estou com meus convites lá que eu peguei com o Nil, e daqui a pouco nós vamos almoçar lá com o pessoal do Missionários da Luz. Hoje, a partir das 12 horas... Então dá para você chegar lá e aproveitar essa feijoada. O tempinho tá bom mesmo para comer feijoada, então tá legal de ir lá hoje com nossos irmãos ali do Missionários da Luz, lá na Casa de Repouso Nosso Lar. Rodrigo, as suas despedidas aí. Gostaria de aproveitar também e falar que o programa vai estar disponível também no site durante as semanas para vocês ouvirem durante a semana e comentarem também no site, comentarem no iTunes. Através do nosso podcast, que está explicando no site vivenciaespirita.com.br o que é. E também, essa semana, quantas consultas nós tivemos? Tivemos e o nosso programa alcança só no Facebook 449, né? Isso, só no Facebook foi mais de 2 mil pessoas. Mas é interessante vocês comentarem, tá? Se gostarem, comentarem no site sobre o programa, que é Vivência Espírita, www.vivenciaespirita.com.br. Muitas informações tem no nosso site lá e a gente continua atualizando, né? Então daqui a pouco, daqui a hoje ainda, o Rodrigo coloca o programa de hoje aqui, inclusive, com a Irene. Ela pode até ligar lá para os filhos dela para eles escutarem. Que inclusive tem a poesia então... Confissão, que foi justamente o ponto de partida para o grande amor da vida da Irene e do Júnior. Isso está no Facebook. Inclusive tá no Facebook. Tem os programas anteriores também. Os programas anteriores a gente está postando no sistema do podcast. Editado, também. Né? Editado. Ah, então tá bom. É porque o programa está em média de 1 hora e 30 minutos. Uhum. Isso, ele é bem. Ele corta algumas coisas, então vai diminuindo um pouco e fica mais legal. Mas comentem. Isso. Bom, Rui, eu desejo um bom dia para o Salgueiro, para o Helder, para o Doutor, para a Graça e para o Agner, que está aqui conosco. E até domingo, se Deus quiser. Um bom dia a todos, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita luz, de muito sol. Hoje nós poderíamos pedir para o Everaldo vir aqui falar que o nosso dia está maravilhoso, né? Isso, vamos agradecendo então a Irene. Irene, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que as pessoas tenham a oportunidade de ler o seu livro, sim. E sucesso também para o seu livro. Parabéns por ter colocado a sua vida assim, em exposição para as pessoas conhecerem, mas é uma vida muito bonita e vale a pena todos conhecerem. Muito obrigado e gostaríamos que você fizesse aí o encerramento da maneira que você quiser encerrar. Ela bem. Vai declamar. Eu gostaria primeiro de agradecer esta oportunidade que vocês estão me dando, de conhecer essa equipe maravilhosa. Foi uma convivência assim, de 2 horas que passaram sem perceber. Eu gostei muito do trabalho de vocês, estão de parabéns mesmo. E gostaria de dizer também que o meu livro, eu pretendo colocá-lo à venda aqui em São José, não só na banca do livro espírita, como na feira que vai acontecer agora em agosto. Dia 23 até o dia 1º de setembro. 23 ao dia 1º de setembro, né? Eu pretendo fazer contato com o pessoal para ver se consigo colocar lá. E também está à venda no Centro Espírita... que eu falei ontem, Anjo Ismael. E também eu coloco o seguinte, que eu tenho falado em vários centros espíritas, não só em São Sebastião, Caraguatatuba, e aqui em São José, em Guarulhos, e coloco à disposição, porque quando o meu livro é vendido no centro espírita, eu dou 30% do valor para a casa espírita, né? Então, os centros que quiserem, eu estarei à disposição para isso. E eu gostaria de terminar, não com uma prece, mas com um soneto, que foi o último soneto que o Joni fez para mim. Isso foi em 1990, quer dizer, nós já tínhamos 27 anos de casados. Sempre no meu aniversário ele fazia uma poesia. E nesse dia, 25 de março de 1990, ele me fez e mandou enquadrar a poesia. Ele datilografava, porque naquela época ele ainda não usava, quer dizer, ele não chegou a usar o computador, né? Ele tinha uma maquininha que ele datilografava as poesias, fazia uma moldura em volta. Aí ele levou essa poesia numa vidraçaria, mandou pôr um quadro, uma moldura e me deu de presente. Então a poesia se chama Eu Te Amo. Aí ele escreveu, para mim é Irene de sempre. E eu decorei essa poesia de tanto lê-la, eu tenho ela na parede do meu quarto ainda hoje. Ele diz assim, mesmo que sobre nós o gládio do destino caia com fúria e tente abater-nos, eu te amo. És a estrada em que sou eterno peregrino. De ti quero ser flor e folha e fruto e ramo. Na gaiola de tua alma, um feliz gaturamo, alegre cantarei com garbo cristalino as baladas de um sonho, o carisma divino. Simplesmente porque, pérola rara, eu te amo. Se te fores um dia em busca de outras plagas, no mar do amor, por entre os ímpetos das vagas, seguirei sem remorso em pós de ti, querida. Pois moras dentro em mim, nas íntimas entranhas. Amo-te sem reservas ou confronto ou barganhas, e és meu ar, meu sol, meu sangue, minha vida. Muito obrigada. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.